Sobre a amizade com Deus. Filipe Ancei. De fato, vejo muitos paralelos em conhecer Deus e conhecer um ser humano. Primeiro, fico sabendo o nome da pessoa. Algum traço de sua personalidade me atrai. Passo tempo com meu novo amigo e fico sabendo as atividades que temos em comum. Ofereço presentes e faço pequenos sacrifícios por esse amigo. Faço coisas para agradar meu amigo que não faria por outra pessoa. Desfruto de momentos felizes e momentos tristes, rimos juntos e choramos juntos. Revelo meus segredos mais profundos. Assumo riscos no relacionamento e compromissos. Brigo e discuto, depois me reconcilio. Todos esses estágios do relacionamento também aplicam-se a Deus. Filipe Ancei. O Deus, invisível.